Piseiro e Cana e Rafa Bala no comando. Bora mais um sucesso, isso é Piseiro e Cana. Chamando a pressão. O relógio já não marca as horas, não faz zigue-zague. O tempo parou. Um dia parece 10 anos, 30 dias só parece com 1000. A saudade que machuca e não dá tréguas. A lembrança me devora, machuca sem dó. Dói tanto, bate um desespero. A nossa cama de casal virou cama de solteiro. Ah, se eu fosse você, voltava pra mim. Viria me amar, ser comigo feliz. Ah, se eu fosse você, sucesso! Isso é Piseiro e Cana, essa nossa tá estourada. O relógio já não marca as horas, não faz tic-tac, o tempo parou. Um dia parece 10 anos, 30 dias só parece com 1000. E a saudade que machuca e não dá tréguas, a lembrança me devora e machuca sem dó. Dói tanto, bate um desespero. A nossa cama de casal virou cama de solteiro. Ah, se eu fosse você, voltava pra mim. Viria me amar, ser comigo feliz. Ah, se eu fosse você, voltava pra mim. Viria me amar, ser comigo.